Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 17 e a expressão de hoje é... Osusume wa nan desu ka? Qual é sua recomendação? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, ela está conversando com seus amigos Sakura e Rodrigo na seção de mangás de uma livraria. Vamos ouvir o diálogo da lição 17. A expressão de hoje é... Osusume wa nan desu ka? Qual é sua recomendação? Ah, kono hon ii na. Are mo omoshiro sou. Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Kore wa dou? Horror wa chotto. Agora vamos estudar o diálogo. A Ana disse: Ah, kono hon ii na. Ah, este livro é bom. Ah. É uma expressão exclamativa que demonstra uma leve surpresa ou emoção contida. Kono hon é a junção de kono, este, e hon, livro. Portanto, significa este livro. Ii na significa é bom. Ii é um adjetivo que significa bom, boa. Na é uma partícula usada ao final de uma sentença e indica que alguém fala ou murmura algo para si mesmo. Feliz é ureshi. Portanto, posso dizer para mim mesma ureshi na quando me sinto feliz? Pode sim. Ótimo exemplo. E a Ana diz... Are mo omoshiro sou. Aquele também parece interessante. Are significa aquele ou aquilo. Mo é uma partícula que significa também. Omoshiro sou significa parece interessante. A forma original da palavra é... Omoshiroi. Interessante. A sílaba final... I é substituída por... Sou. Para se formar a expressão omoshirosou. Sou. Indica que alguém expressa uma opinião ou suposição depois de ver algo. Agora, Ana encontrou vários mangás que parecem interessantes e não consegue decidir qual comprar. Portanto, ela pergunta para Sakura. Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Sakura, qual é a sua recomendação? Osusume é recomendação. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Sakura-san no osusume significa recomendação da Sakura. Wa é a partícula que indica o tópico. Nan desu ka? Significa qual é. Já vimos essa expressão antes. Agora, esta é a nossa expressão do dia. Osusume wa nan desu ka? Qual é sua recomendação? Essa é uma expressão muito útil, portanto, tente memorizar. A Sakura tira um mangá da prateleira e pergunta. Kore wa dou? Que tal este? Kore significa este. Wa é o indicador do tópico. Dou significa que tal. É uma expressão usada para se perguntar a opinião da outra pessoa. Neste caso, desu ka? Foi omitido, o que deixou a frase casual. Mas, mesmo assim, é uma pergunta. Portanto, ela é dita com uma entonação ascendente. Mulheres geralmente pronunciam to de maneira mais longa, dizendo algo como... Kore wa do? A Ana olha o mangá que a Sakura sugeriu e diz... Horror wa chotto. Histórias de terror são um pouco... Horror significa história de terror. É uma palavra derivada do inglês horror. Wa é o indicador do tópico. Chotto significa literalmente um pouco. Essa expressão é usada para se recusar uma proposta de maneira branda e indireta. Depois de chotto, expressões negativas como difícil para mim são omitidas, o que faz uma recusa parecer menos rude. Para pronunciar essa palavra, faça uma pausa depois de cho. Chotto, certo? Portanto, se alguém me oferecer algo de que eu não gosto, posso recusar dizendo chotto. Pode sim. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos explica um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a expressão omoshiroso. Parece interessante, que é utilizada para se falar de suposições. Gostaria de aprender mais sobre como usar esse tipo de expressão. Vamos pedir que a professora nos explique. E ela diz, como na expressão omoshiroso parece interessante, acrescentando-se so depois de um adjetivo, pode-se falar uma opinião ou suposição depois de se ver ou ouvir algo. Na lição 13, aprendemos que existem dois tipos de adjetivos em japonês. Os do tipo i, que terminam com a sílaba i, como omoshiroi, interessante, e isogashi, ocupado. E os do tipo na, que recebem a sílaba na quando colocados antes dos substantivos que eles modificam. Por exemplo, hima, desocupado. Para se acrescentar sou, que indica uma suposição, a um adjetivo do tipo i, troca-se a letra i do final por sou. Por exemplo, isogashi, ocupado, se torna isogashi-so, parece ocupado. Já no caso de adjetivos do tipo na, simplesmente se coloca sou depois deles. Por exemplo, hima, desocupado, se torna himasou, parece desocupado. Agora, vou explicar como se coloca sou na forma negativa. No caso de adjetivos do tipo i, troca-se i por kunasasou. Por exemplo, isogashi, ocupado, se torna isogashiku nasasou, não parece ocupado. No caso de adjetivos do tipo na, coloca-se dewa nasasou depois dos adjetivos. Por exemplo, hima, desocupado, se torna hima dewa nasasou, não parece desocupado. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Rimushi, qual você acha que é a palavra japonesa para isto? É? Não ouvi nada. Pois é. Em japonês, existe uma expressão que indica não haver nenhum som. Sim. Bibliotecas são geralmente silenciosas. Esse tipo de lugar pode ser descrito como sim. Se você contar uma piada e ninguém der risada, essa situação também é sim. Nossa, que constrangedor! Agora, outra pergunta. O que você acha que a próxima palavra representa? Zurari. Zurari? Não tenho ideia. Descreve pessoas ou objetos formando uma fila. Por exemplo, você pode dizer que uma sala está zurari, com fileiras de livros. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. No Japão, grandes livrarias têm computadores para os clientes que podemos usar para ver se tem o livro que procuramos. E se sim, onde ele está? Achei uma ideia genial! Este é o fim da lição 17. A expressão de hoje foi... Osusume wa nan desu ka? Qual é sua recomendação? A Ana está se sentindo realizada porque ela comprou um mangá de comédia romântica. No próximo episódio, a Ana vai ter que lidar com um pequeno incidente. O que será? Não perca o próximo episódio.